extra, extra. Marcianos invadem a Terra. Fala o show de punk rock, mas quando chegaram aqui, eles não deram muita sorte. A banda era de pagode. Oh, não. Oh, não. Marechal Marciano não gostou dessa história. Trouxe o seu exército pra cá, mandou para a banda na hora. Oh, não, eles querem nos matar. Oh, não, só vamos se deixar levar o punk pra lá. Se é para o bem do povo, na pista candidato, pegou qualquer músico e lá ele fez um grande show. E a galera gritou muito wow. Oh, yeah, agora já tá tudo em paz. Oh, não, mas eles querem muito mais.